Seção 154 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ecos d'alma. Oh, madrugada de ilusões, santíssima! Sombra perdida lá do meu passado, vinde entornar a clâmide puríssima da luz que fulge no ideal sagrado. Longe das tristes noutes tumulares, quem me dera viver entre quimeras, por entre o resplandor das primaveras, ó madrugada azul dos meus sonhares. Mas quando vibrar a última balada da tarde e se calar a passarada na bruma sepulcral que o céu embaça, quem me dera morrer então risonho, fitando a nebulosa do meu sonho e a via láctea da ilusão que passa. Fim do poema.